Salve, salve, coelhada! Decadentes, número 263. A gente vai comentar essa semana do América aí, do jogo com aqueles filha da puta do outro lado da lagoa, porque não tem outra palavra pra falar deles, não, e da vitória de ontem. Eu ainda tô puto pra caralho, então hoje preparem-se que ainda vou falar muito ainda. Mas vou passar aqui, estão aqui comigo essa noite, eu sou Jairo Viana, estão aqui comigo os culpados de sempre. Felipe Deleucas, Lucas Deleucas e Thales Maciel. Felipe, dê sua boa noite. Oi, pessoal. É uma semana que só não está completamente feliz por conta daquele desastre feira, né? Brincadeira, bicho. Ia ser Lucas, ia ser boa noite. Oi, pessoal. Já começou com a energia lá em cima. Energia lá em cima. Lá em cima. Então, bora falar do. Pelo menos a gente conseguiu recuperar muito bem. Eu acho que o poder de reação do time, tendo em vista a falta que a gente sofreu na quarta-feira, foi bom. Então, a gente conseguiu finalizar a semana até bem. Aí. E ele, Thales Maciel, nosso resumista tradicional, dê sua boa noite e já segue no resumo. Boa noite, galera. Espero que esteja todo mundo bem aí, tranquilo. Vamos lá para mais um resumo aí de uma semana que a gente teve dois jogos pela Série B. Começando na quarta-feira contra a Bicharada, conforme já iniciou aí o programa, um jogo que deixou qualquer um muito puto, enfim, muito puto é a melhor definição. Tivemos um jogo ontem também. Mas vamos começar com o jogo de quarta-feira. América e Cruzeiro, jogo da Independência, 9:30. O América, com a escalação dele praticamente quase tradicional, com algumas pequenas ausências ainda, que a gente não sabe se são titulares ou reserva. Um desses casos, por exemplo, é o Giovani, a gente ainda não sabe. Eu falo isso porque o Baumer, por exemplo, voltou e parece que ele não é mais o titular. O titular hoje é o Anderson, né? O jogo contra o Cruzeiro, cara, foi um jogo atípico, porque a gente teve logo no comecinho do jogo um pênalti a nosso favor, um pênalti muito claro, sem qualquer tipo de dúvida, a regra com relação à mão dentro da área, ela é muito clara, a bola bateu na mão, é pênalti. Você pode até questionar se a regra é certa ou não, se é outros 500, mas a regra existe. O jogador do Cruzeiro cortou a trajetória da bola com a mão, é pênalti. O juiz muito bem posicionado, o Bandeirinha também bem posicionado, ambos não quiseram dar o pênalti para o América. Ok, passados-se poucos minutos desse lance, uma disputa de bola dentro da área entre o Messias e o Pottker. Pottker, esse que é muito mais nome do que Deixa eu só te jogador. lembrar de uma jogada entre essas duas aí, em que Sim. aquele lateral deu um soco na cara do Vitor Sim, Pereira sim, de sim. arrancar sangue e Sim, foi sim, falta. sim. Nem um cartãozinho pintou. Sim, teve isso também. Isso tudo antes de 10 minutos, que nós estamos falando do resumo antes dos 10 minutos. E aí teve esse lance, na qual o Pottker e o Messias disputam uma bola dentro da área. O Messias tira a perna, o Pottker bate no corpo do Messias, o Pottker cai. Óbvio que cai, porque você trombar num jogador do tamanho do Messias, é óbvio que você vai cair, não tem coré-coré. O juiz deu um pênalti louco, maluco, que não dá para entender até agora, mas deu. O Sobis foi lá e fez, bateu, fez. Nós vamos falar sobre isso também, essa questão do Cavicchioli ter vindo para o América com uma fama de pegador de pênalti e o coitado não está saindo nem na foto. Para mim, ele pula. O único pênalti que eu vi do Cavicchioli que ele realmente teve algum mérito. Foi contra o Galhardo, que ele esperou o Galhardo, e aí tirou totalmente a chance do Galhardo fazer, o resto tudo, coitado, tá muito mal nas cobranças de pênalti. Mas enfim, 1-0 para a Bicharada, o jogo transcorreu no escanteio. Aí vem uma falha do nosso, não do nosso sistema defensivo como um todo, mas quando o zagueiro vai para a área, é obrigação do atacante marcar. E a gente vai entrar na questão do Rodolfo, que anda muito mal. Ninguém marcou o Manuel fez o gol 2-0. Nisso, o América perdeu totalmente o time do jogo. Foram N lances em que o juiz deixou de amarelar o time do Cruzeiro. A questão do pênalti não marcado para a gente, a questão do pênalti marcado para elas, enfim. Mas aí o América conseguiu até achar um gol, fazer o 2-1. A gente voltou, a gente foi para o intervalo com 2-1, voltamos. mas aí o time não teve força para reagir. Particularmente, eu acho que o time sentiu muito essa questão da arbitragem, porque os caras realmente, os caras vamos resumir num cara só, o juiz, o Dover, sei lá como é que chama o nome do rapaz lá, não sei se pode falar que ele é incompetente, o que ele é, ou se é mal intencionado. O que a gente dá para dizer é que ele errou bastante. Ele foi extremamente infeliz nas marcações, deixou o time da bicharada bater na gente igual uns loucos. Lances para amarelar, ele deixou de dar amarelo, e se tivesse dado amarelo, teria que dar o segundo amarelo e o vermelho. Enfim, acabou que o América não teve forças. Um jogo, eu não acho que é um jogo para esquecer, é um jogo para aprender com esse jogo, porque não é de hoje que a gente é extremamente roubado pelos times aqui de Belo Horizonte, e a gente viu que assim, a gente chora. É questão de Federação Mineira, FMF, mas não é âmbito nacional. Então tem que rever isso aí e entrar com uma outra postura. Talvez uma pré-eleição melhor, já falando sobre isso, que jogo contra eles, tanto contra Cruzeiro quanto Atlético, é um jogo diferente. Os caras têm que entrar para jogar não contra 11 jogadores, mas para jogar contra 13, 14 pessoas. Fechou, a gente perdeu, mas a rodada foi boa para a gente manteve ainda na vice-liderança. Vamos para o jogo da sexta-feira, aí a obrigação total de ganhar do CSA. CSA esse que vinha numa retomada boa de campeonato, um time que joga para frente, um time interessante de ver jogando. E a gente, jogando fora de casa, acabou que a gente foi para cima deles, dominou o jogo. E logo no comecinho do jogo, acabou que a gente, num aperto de saída de bola, o Ademir fez o nosso gol, numa falha tremenda do goleiro deles, mas mérito também do Ademir, que pressionou muito. E aí a gente acabou saindo com 1-0, o que deixou a gente mais tranquilo num jogo muito difícil contra o CSA. A gente tinha muito tempo que eu não vi o América perder tantos gols, tantas chances no primeiro tempo. Era um jogo para, no primeiro tempo, a gente ter feito, sei lá, talvez uns 3, 4 gols, fácil. O Rodolfo muito mal. O Rodolfo teve. As melhores chances do América foram com o Rodolfo. O Rodolfo perdeu um gol no comecinho do jogo, cara a cara, que não se pode perder de forma alguma. Perdão, pessoal. E aí acabou que, no primeiro tempo tenso, que a gente teria que ter matado o jogo, acabou que a gente fez 1-0, voltamos para o segundo tempo, e aí aconteceu umas situações complicadas para a gente, porque a gente dominou o CSA o tempo inteiro. Aí no segundo tempo, as mexidas do Cauã. O Ulisses está suspenso, ele foi expulso contra a Bicharada. As mexidas do Cauã não deram efeito, não surtiram efeito que talvez ele achou que teria. Felipe Augusto muito mal. Felipe Augusto realmente assim, é um jogador abaixo da crítica. Ele consegue ser muito pior que o Léo Passos, mas isso não quer dizer que o Léo Passos entrou bem, pelo contrário, o Léo Passos sumido de campo. O tal do Callison, horroroso, péssimo. A nossa sorte, que assim, é o CSA. Acabou não se encontrando ofensivamente. O Cavicchioli fez uma defesa no jogo, uma defesa muito difícil. Um lance cara a cara, se não me engano, contra o Pimpão. Não dá pra gente tomar gol do Pimpão também, né? Méritos pro Cavicchioli, porque acho que o Cavicchioli viu que tomar gol do Pimpão não dá. Aí as mexidas realmente não deram certo de forma alguma. A gente vai falar sobre isso no nosso banco de reservas. Não sei se ele. Talvez não é a questão do banco ser ruim. Talvez as opções que o Cauã usou não foram as legais, não foram as melhores, sendo que a gente tinha ali um Berola, um próprio Toscano, talvez uns jogadores mais qualificados. Realmente as mexidas não foram boas, mas para nossa sorte, o CSA também não conseguiu nos agredir muito. Nosso sistema defensivo é muito bom. O Messias é um negócio de louco, você vê o Messias jogando, ele tira bola uma atrás da outra, um trem de absurdo que o Messias joga. O Zé Ricardo fazendo muita falta nesses dois jogos. O Zé Ricardo é o nosso cão de guarda. O Flávio não tá legal, não entrou legal. Não sei se está sentindo também por ser jovem. Enfim, mas o que vale é os 3 pontos. Abrimos uma diferença boa, quinto colocado, o que nos dá uma tranquilidade boa. E é isso. Foi uma semana difícil para a gente. Difícil para a gente pelo jogo contra a Bicharada, que era 3 pontos certo, e o jogo do CSA, que era um jogo que era difícil. A gente tornou o jogo fácil, mas o jogo que a gente tornou ele fácil, a gente conseguiu deixá-lo complicado também pelas alterações do time e pela inoperância do Rodolfo. Rodolfo muito, muito mal, que inclusive perdeu um pênalti, até esqueci de falar. O que tinha de bom contra o CSA, a partida muito boa do Juninho e do Ademir. É isso. É isso aí, cara. Eu vou falar com vocês o seguinte. E outra coisa, deixa eu só te perguntar. Você acha que o meu resumo, depois de ter tomado uma cervejinha durante o dia inteiro, é melhor ou pior? Não sei dizer. Não sei quando é que você tá sobre, quando é que você tá com a cervejinha. Ei, pra cacete. Mim tá padrão. Tá padrão. Ei, padrão é uma bosta, então, né? Cara, eu não. Eu outro dia, num dos grupos da América, eu tive que ler eu acredito que seja um senhor, pelo jeito de escrever, falando que a gente tem que achar bom cruzeirenses e atleticanos estarem torcendo pelo nosso sucesso, porque isso atrai energias positivas. Ô, seu Francisco, se o senhor está nos ouvindo aqui agora, eu vou falar que não dá, não. Eu torço para esses filha da puta de Atlético e de Cruzeiro sempre, para ter zero ponto em qualquer jogo que esses caras participar, porque eles são filha da puta, entendeu? Quem viu essa semana aí o tanto que eles zoaram a gente, o tanto que eles gostaram de ganhar roubado, você entendeu? Então, teve um conhecido cruzeirense que veio me zoar e falou assim: olha, você media a decadência do seu time, vocês eram freguês nossos, mas costumava dar pressão no jogo. Agora vocês, para ganhar da gente, precisa ser roubado. Então você pensa a decadência do seu time, é isso aí, ó. Vocês não conseguem mais ganhar da gente sem ser roubado. Então, se não fosse o pilantra lá, o vagabundo, né? Porque aqui a gente não pode falar as coisas, porque daqui a pouco aparece o processo, aparece não sei quem, mas mal intencionado. Para completar, vamos dizer, um dirigente da CBF vendo o jogo do lado do Cruzeiro, será que só o Cruzeiro é filiado à CBF? Isso não é meio antiético, não? Pelo menos que não seja ilegal, mas isso não é meio antiético, não? Imagina, por exemplo, que você e um colega de serviço estão discutindo e o sindicato que representa vocês dois está só do lado dele, vendo a briga acontecer. Então, pior, né, Jair? O motivo da visita, né? O Branco, ele dirige as categorias de base, né? Uhum. Aí, antes do jogo, o narrador, esqueci quem que narrou o jogo, mencionou que foi fazer uma visita de cortesia, dado que o Cruzeiro é um bom formador de clubes. Agora, me diz uma coisa: na seleção brasileira, quantos que são formados na América e quantos que foram formados no Cruzeiro? E assim, e quem tem o histórico de formador, né, pra fazer? Sendo que o jogo era mando do América, o rapaz vai lá. Foi um treino muito errado, velho. Sabe o que acontece? Os caras falam assim: ah, é não sei o que de base, não tem nada a ver. Pra quem tá jogando, o recado tá dado, cara. O juiz olhou pra arquibancada e viu um cara da CBF lá do lado do Cruzeiro. Precisa de mais dica do que isso? Não precisa, não, né? E pra piorar, ainda teve no final a gloriosa homenagem do Filipão ao Benedito Queiroz, né? Exatamente, Benedito Queiroz que já confessou ter comprado o juiz, né? Então, quer dizer, se isso não é um tapa na cara da gente, eu não sei o que que é, gente. Então, assim, é complicado, porque eu vi umas duas ou três entrevistas do Saúl essa semana, e ele falando que já tá de saco cheio de falar de roubo contra em clássico. O problema é que a gente fala, e parece não ter solução nunca. E assim, e vou eximir aqui para mim, não é culpa do Saúl também não, entendeu? Você vê dirigente de São Paulo, de Grêmio, de todo mundo lá reclamando da CBF, não resolve. Imagina nós. Não estou falando que a gente é pior que ninguém, não, mas eu estou dizendo que, né, futebol é grana. Futebol é, ó, La Plata. Então, esses caras têm uma capacidade financeira muito maior do que a gente e não muda nada. Imagina nós. Entendeu? Então, já é um negócio complicado, cara. Porque se essa porra dessa bicharada está quebrada, igual eles estão falando, essa questão financeira não existe, né, cara? E outra coisa, só para... E outra coisa, a marca vale. É muito mais importante um Cruzeiro na Série A do que um América, isso é óbvio. Óbvio, porque assim, até para. Imagina a CBF querendo negociar o pacote, a Globo querendo negociar o pacote da Série A. Melhor mil vezes um Cruzeiro para eles do que a gente. Mas, porra, cara, isso é esporte. Esporte não pode ser assim, entendeu? Eu tinha até esquecido que existiam cruzeirenses. Agora, essa semana que eu lembrei que eles existem, porque eles voltaram a aparecer, né? Esses escrotos. Tem um ponto importante, só assim, não vou falar que a culpa é do Saúl ou de quem quer que seja, mas se tem um ponto que eu acho que a diretoria falha em termos de arbitragem, que quando tem as eleições para o presidente da federação, invariavelmente a gente está do lado do Cruzeiro e do Atlético para eleger a mesma pessoa, né? Isso também é fato? eu não sei os meandros políticos da Federação de Futebol, o que, que isso impacta na prática, se a gente poderia ter algum tipo de prejuízo em negociação de contrato no Campeonato Mineiro, não sei, para julgar sempre com 100% de certeza. Mas, assim, sempre o presidente da Federação Mineira Atleticano, sempre o Cruzeiro Atlético América votam no mesmo e nunca tem uma posição nesse sentido. Então, sim, a gente pode não ser responsável, mas dava para ter uma força, tentar fazer alguma coisa ali, se unir com alguns clubes do interior e tentar, não sei. Mas a gente sempre está do mesmo lado quando na parte de quem que lidera a Federação Mineira. Né? E Campeonato Mineiro é sempre uma roubalheira. Não estou falando nem no Nacional, né? Estou falando até no Mineiro, que em teoria é quem manda é a FMF. Né? Você está mudo, Thales. É porque meu moleque está aqui, está meio barulhento, até fugindo um pouco da questão futebolística, vamos dizer assim. Saiu uma reportagem essa semana, não me lembro qual jornal, de uma pesquisa, até curioso isso, dos vereadores que foram eleitos para a Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, só temos um americano. Então você vê que, não sei se tem muita coisa a ver, mas assim, a nossa representatividade está cada vez menor. Né? É isso mesmo. A gente vai perdendo esses espaços aí, né? E deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Eu vou falar sinceramente, se eu sou presidente do clube, eu tinha tomado uma atitude pesada ali, viu? A minha vontade de tirar o time de campo naquele pênalti ali ia ser grande, viu? O que vocês fariam num trem desse? Eu acho que não dá para... Assim, foi uma coisa até que o Salom falou também, né, na entrevista. Que não dá para fazer. Se fosse o Lisca, ele teria feito pior, tinha invadido o campo e tal. Mas eu acho que é um papel muito difícil de dirigente, porque eu acho que nesse momento você tem que ter muito sangue frio. E foi uma coisa que, até por incrível que pareça, por mais que eu entenda totalmente a postura do Racilan, você tá putaço ali de ter sido garfado e quer dar uns tapas no árbitro na saída ali. Eu acho que a postura do Salum, na entrevista que ele deu pós-jogo, se não me engano, foi para Itatiaia. Ele falou, e depois para 98, acho que ele manteve o mesmo tom nas entrevistas, achei que foi interessante, no sentido de, gente, eu não posso perder a cabeça, porque, pô, a gente está no caminho. Se a gente volta tudo a perder, sim, agora, que a gente é vice-líder do campeonato, mais que é uma merda a gente ter perdido da forma como foi, infelizmente o dirigente tem que engolir um sapo, não tem muito como fazer diferente, não. Se imagina se ele põe tudo a perder agora, se ele mesmo fica puto, se ele fala com os jogadores, não dá, realmente. Foi até uma preocupação que eu tive, porque eu achei interessante. Primeiro, eu achei positivo quase todos os jogadores postarem a indignação pelo que aconteceu nas redes sociais, né? Mas me gerou preocupação de quanto que os caras poderiam talvez desmotivar, tendo em vista que não foi só esse jogo, né? Foi uma sequência de jogos com erros em lances cruciais, assim, gol mal anulado, enfim. Eu fiquei preocupado de talvez eles darem uma resposta de desânimo. Caralho, não adianta eu correr porque sempre vai ter um filho da puta para anular um gol ou dar um gol que não é regular. Mas... pelo menos nesse aspecto, eu achei que a resposta do time foi muito boa. Eu achei que a gente entrou muito bem contra o CSA, marcando em cima de novo. Foi uma coisa que, assim, ignorando o que aconteceu no ponto de vista de arbitragem, e eu sei que não tem como ignorar, porque aquilo não mexe só no resultado, na prática ali, no gol que não foi dado, no pênalti que foi dado. Isso influencia até o psicológico dos caras, né? Mas a postura do América não foi a postura, assim, de marcar lá em cima, o Cruzeiro estava tendo alguma liberdade ali, que não é o que a gente está acostumado a fazer. A gente voltou para aquela postura, então acho que o time jogou bem contra o CSA. Eu acho que isso foi muito importante, e a postura do dirigente tem que ser nesse sentido. Gente, esquece essa desgraceira aí, eu vou me virar com a CBF do jeito que der, mas bora correr que a gente está próximo de conseguir nosso objetivo e vamos que vamos. E nesse aspecto eu gostei da postura do Salão. Eu só não, assim, por mais que eu não concorde tanto com a postura do Racilão e do Marco Antônio Batista, né? Acho que o que eles fizeram ainda ajudou a trazer repercussão pro caso, né? Que, tipo assim, graças a eles, a Federação de Arbitragem entrou no meio, a mídia cobriu as coisas mais e coloca mais fogo ainda no erro de arbitragem. Então, tipo assim, acho que ajuda a colocar no holofote ali, embora acho que isso não vai ajudar a melhorar pra frente, né? Acho que coloca mais bala no que às vezes o Salão pode fazer pra parte dele, né? E os dois, se forem tomar alguma posição desse resultado, vão ser não poder ir no estádio de jogo, foi banir eles por coisa de meses e tal. Só que eles não são realmente quem mais cura do futebol, eles ficam mais com a parte administrativa. Então não vai fazer uma diferença direta, prática. Então acho que essa parte acho que ajudou a trazer um pouco a atenção ali para tentar evitar que isso se repita, né? Porque a sacanagem maior que foi contra o Cruzeiro, foi muito ruim. Mas se for pensar o tanto de ponto que a gente já perdeu por conta de arbitragem diretamente, né? Foi Ponte, Cuiabá e Cruzeiro só nesses últimos jogos. Aí já era para a gente ser líder com alguma folga. Não tinha terceiro goleiro naquele jogo, não, né? Eu não sei se... Eu acho que os jogos do BH, como você pode ter mais banco, capaz de ter ido o Jory e o Ayrton, mas eu não lembro de quem que tava no banco, porque, não. Porque ali a função clássica do terceiro goleiro é dar uma voadora na cabeça do juiz. Tomar logo uns 6 meses de punição, mas vai valer a pena. Assim, ó... Você não vai jogar mais esse ano mesmo? Então foi o seguinte, não. Se dá uma voadora no árbitro, você vai tomar um ano de suspensão, mas a gente renova com você. Nós vamos renovar essa porra. Se você mandar ele pro vestiário, é um ano e meio de renovação. Assim, é um negócio difícil da gente ficar falando, remoendo esse tipo de situação, mas o comportamento do não vou nem falar bicharado, o comportamento do Cruzeiro chega a ser escroto, cara. No jogo de ontem, os caras jogaram sal grosso, velho. Sal grosso, cara. Outra coisa impressionante, parece que o tal do Potker tava machucado. E aí o cara foi pro banco de reserva para tomar o cartão amarelo para ser suspenso. Então, assim, os caras estão usando de escrotidão para um campeonato, sacou? Estão vaziando um negócio. Um time com a história do Cruzeiro, acho que não precisa disso, cara. É, sacou? Mas o jogo com corrida de arbitragem precisa favorita. Disso, cara. Sim, sim. Não precisa disso, cara. Não precisa. Esse é o retrato que virou a instituição Cruzeiro, entendeu? E só finalizando, já era a questão dessa bicharada, o negócio desse tá tão vacalhado, tão mal planejado, porque independente. Bom, suponha que eles consigam subir. Eles têm que ficar com o Filipão, cara, que a multa do cara é gigantesca. Você imagina um Filipão numa Série A, cara. Esses técnicos velhos aí, a gente tá vendo aí, não dão certo, cara. O Luxemburgo não deu certo, o Abel não tá dando certo. Esses caras não dão certo, cara. Então, assim, estão fadados ao fracasso, esses bosta. Você fica falando aí que o América traz o Fernando Diniz ano que vem, hein? Aí eu quero ver você sofrer. Cara, mas o Fernando Diniz é um treinador jovem, né? Também é um treinador jovem. Inclusive, tô torcendo fanaticamente pelo Fernando Diniz esse ano. Tá muito bem na liderança. Tomara que ele dê as os problemas defensivos lá. Aí já é moderno demais pra mim. Não dá, não. É melhor do que você ter uns caras igual esse Abel, Luxemburgo. Não dá, cara. São caras que estão ultrapassados. O futebol evoluiu. Com esse tipo de jogo que o Filipão joga, a ideia do pessoal manjar ali, começar num propor jogo também, aí o tanto de empate que vai ver, ou se a bala, assim, aquela a bola que o pessoal joga, o descanteio entrar pros caras, daqui a pouco começa a funcionar também. A questão é que hoje eles estão contando, além com essa uma bola que tá funcionando, tá contando com o árbitro, né? Mas se começar a ficar muito na cara e os árbitros pararem de ajudar, aí vai apertar pra eles também, né? Deixa eu ler alguns comentários aqui, então. O Zé Alza Guiar, nosso parceiro aqui, salve decadentes, boa noite. Comentando aqui sobre que o Salão assumiu o lugar, que quem tem que peitar é ele, não o Lisca. Ele tá falando assim, quero ver o que o chefe dos ratos na segunda vai falar com o Salão. Salão marcou uma reunião amanhã presencial na CBF para reclamar com o Gaciba. Reclamação com arbitragem.x. Só um comentário que eu esqueci de fazer, que é sobre um pouco sobre isso também, daqui a gente falou da postura do Cruzeiro, que foi ridícula, de todas as posturas dos nossos dirigentes, comentou aqui que foi positivo, que poderia ter sido feito diferente, mas tem uma postura que eu achei que foi... Eu não ouvi o pós-jogo da Itatiaia, eu ouvi o pós-jogo da 98, e cara, aquilo foi ridículo, os caras passaram uns 30, 40 minutos falando do jogo sem citar os erros de arbitragem. Aí o pessoal que eu tava vendo no YouTube... Aí o pessoal comenta tanto, fez tantos comentários, pô, não vou falar do erro, não vou falar do erro, não vou falar do erro. Aí eles falaram do erro, mas em tom de desabafo, tipo assim, a gente não pode ficar falando só dos erros de arbitragem, porque senão a gente esconde também os erros do América durante o jogo, tem que ter em consideração que o Cruzeiro fez o papel dele, melhorou a atuação. Cara, eu não tava acreditando, gente, não é possível, porque eles não viram o jogo. Tipo assim, você pode comentar da atuação dos times, mas o que mais marcou o jogo foi o erro de arbitragem. Você imagina o seguinte, para o cruzeirense que ouvir esse programa, ou alguém, ou seja lá o que for, pensa assim... Cruzeirense tem que ouvir esse programa, não. Ué. Eu também acho, mas digamos que você queira usar esse argumento com o cruzeirense. Imagina, ou com o atleticano, imagina o Atlético hoje está lá vice-líder da Série A, e o Cruzeiro está lá 17º, 16º, 15º da Série A, ou América. Aí tem um jogo dos dois. Aí o time que está lá na liderança... ou na vice-liderança, ouve assim, vocês não precisam dos pontos, não. Eu ouvi muito isso essa semana. Vocês ouviram isso também? Vocês não precisam dos pontos, não. Não, cara, eu não ouvi, não. Cara, eu ouvi em tom de piada, tipo assim, Ah, eu sei que o jogo tá sendo roubado, mas, pô, ajuda a gente aí, a gente tá precisando mais de você. Isso, isso, isso, cara. Olha, pra nós, é o campeonato dentro do campeonato. Ganhar clássico, pelo menos pra mim, bicho. Ganhar clássico pra mim tem... Eu top perder 22 jogos de Oeste, CRB, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não, isso aí não me mata, não. Deixa puto, mas não mata. Mas perder roubado. Clássico é pra estragar a semana, bicho. Na boa. Porque não é o primeiro, né, Jair? Não é o primeiro que você perde. Não é, não é. E nem vai ser o último, infelizmente. Tirando essa questão, o Cruzeiro não teve bem mérito nenhum no jogo. Não, eles só conseguiram parar o Ademir na porrada. Só na porrada. E o juiz não dava nada. É, e aí, como o lateral esquerdo deles lá estava amarelado, já desde o primeiro tempo, ele bateu a roda ali sabendo que não ia ser expulso. Ele batia, batia, batia, sem vergonha ali ainda. Então, assim, ali foi isso. Porque você até vê, geralmente o cara quando tá amarelado para de bater, né? Fica com medo dele, não. Acho que tinha certeza que não ia dar nada pra ele. Ele sentou o bambu o jogo inteiro e ficou tranquilo. É, aí é difícil. Então, assim, o Ademir pegava a bola, ele chega, tomava só uma porrada, e até, o Ademir ficou puto. Aí como é que eu... Aí, tipo, a pessoa fala, ah, mas o América tinha que ter mais cabeça no lugar. Porra, você pega a bola, toma uma porrada, sem tempo de machucado, e o cara tá dando no C direto ali, você vai perdendo a cabeça ali também, né? E não tinha jogo, né? Então... Deixa eu continuar lendo alguns comentários aqui. Pedro Prats está aqui falando, Marias Caloteiras, Gilmar Pereira está aqui, salve decadentes. Gilmar, eu vou fazer sua pergunta daqui a pouquinho, tá? A sua e do Maurício. Leandro Mourão está, 5 erros consecutivos contra o nosso Coei. Deficiência técnica ou erros propositais? Dirigente da CBF Independência. Leandro, se fosse 2 erros, eu achava que era deficiência técnica, mas 5 em sequência, para mim, não dá para ser não, tá? O que aconteceu, Jair? O que aconteceu contra o Cruzeiro não dá para falar que foi deficiência técnica, não dá para falar nada, cara. Não dá. Não existe, cara. Foi encomendado. Foi. O Iago Vélez tá falando aqui, ó. A América tem que aprender a matar o jogo, concorda. A gente também fica no lesco-lesco danado também, viu? Ontem que eu diga, né? O Geraldo está aqui, ó. Boa noite, galera. O que vocês acharam da declaração do Salão? Se a gente se tornar clube empresa, vem forte para o ano que vem, mas se não, somos apenas mais um visitante. E outra coisa, ele não falou do Planeta América. Essa entrevista do Salão foi no Bastidores, né? Ele falou o seguinte, que o América, se o acesso se confirmar para o ano que vem, ele não vai seguir aquela receita clássica de contratar os refugos da Série A e com o menino jovem. Ele não vai tentar, ele vai tentar uma coisa inovadora. Que a solução, e pelo jeito que ele falou, é o clube empresa, que está inclusive bem adiantado. As notícias que eu tenho é que tem boas notícias logo para saírem, mas que não querem misturar isso com o campeonato. Foi postado uma foto essa semana, né, Jair? Isso. E o clube empresa, e se não tiver clube empresa, ele vai tentar algo inovador. Não falou o quê? Mas ele falou que essa receita clássica de subóbito da Série A com o menino da base não vai fluir mais, não. O que vocês acham que é isso mesmo? Sim, eu até acho que o ano que a gente chegou mais próximo dos recentes, né? E que foi 2018, dos nossos problemas ficaram principalmente nos subóbitos, né? Com o Rafael Moura. Mas assim, a mescla do time estava até razoável, mas com o Leandro Donizete, o Rafael Moura, que pesaram um pouquinho mais negativamente, né? Eu acho que tem que pegar uns caras, pode ser até um pouco mais rodados, assim, mas que tenham algum tipo de ânimo para fazer uma boa temporada e tal. Na verdade, em 2018 nós temos, o culpado tem nome e sobrenome, é Adilson Batista, não é nenhum jogador experiente ou jovem, não. É Adilson Batista, cara. A campanha do Adilson ficou muito marcada, porque com vários e vários jogos sem perder. Quando ele entrou, quando ele entrou, a gente estava numa situação complicada também, se não me engano, a gente já tinha entrado na zona, né? Quando que o Ricardo Drux lá tinha perdido 2 partidas consecutivas depois da saída do Panaca lá. Então ele meio que, assim, eu tô tirando esse aspecto. Eu digo assim, a gente chegou na última rodada com chance, né? E quem que peidou no final das contas foi o seu Rafael Moura. Enfim, nesse aspecto que eu tô dizendo. Isso aí. O Maurício Cândido está falando aqui, eu me senti violado, eu concordo com o Thales, falta uma prevenção diferenciada nos clássicos, contando para esses jogadores o que acontece, que tem que entrar para matar e morrer, não tem meio termo. Clássico, o pessoal é de fora, eles não conseguem ter essa percepção que a gente tem, né? Agora, o Lisca tá putão com esse negócio de clássico, hein? Toda entrevista dele agora pós-clássico, ele fala que entende agora como é que essas coisas acontecem aqui. Ou seja, ele tá vendo o que nós já vimos, né? É uma pena que ele não, provavelmente não fica para ano que vem, né? Então ele disputou o último clássico dele contra a bicharada. Falar em lista, também gostei da postura dele no hoje, né? No vídeo que ele postou, que o América postou dele, né? Pediu para ter pensamento positivo, bola para frente. Eu acho que é meio que isso mesmo. Por mais que a gente vai ficar remoendo para sempre, que nós somos torcedores, eu acho que o treinador e os jogadores ali tem que dar um jeito de revirar mesmo, dar a volta por cima, igual deram contra o CSA, e a gente garantir esses pontos logo para o acesso. Falar nisso, já tem 36 minutos de programa. Vamos falar do CSA? Bom. Deixa eu só ler mais uns comentários aqui rapidamente. Na FMF, o Cruzeiro e Atlético estão em lados opostos na eleição. Logo vamos ter que escolher um. No Castelar, nós votamos com as Marias e agora com o Aro votamos com a Cachorrada. O Leandro Moura está perguntando por que o Neto Berola não tem paz de oportunidade. E está aqui soltando uma maldição aqui, ó. Se Lisca não renovar, o próximo técnico do América será Léo Condé. Deus me livre. Tá fazendo um bom trabalho esse ano. Diria um ótimo trabalho. Que isso, que você olha o Sampaio Corrêa. Cara, você pega o elenco do Sampaio Corrêa, ele é meio ridículo se pensar que tinha que estar no G4 da Série B. Sei se assim, eu quero o Léo Condé, não. Não estou falando que eu quero o Léo Condé. Eu estou dizendo o seguinte: se viesse um Léo Condé, ele tá vindo gabaritado de até então um ótimo trabalho. Assim, não seria, por exemplo. Mas nós estamos falando Léo Condé para Série A ou para Série B? Não, em teoria, para Série A, né, bicho? Não. Cara, para assim, Série A, não é o nome. Eu acho que mesmo se fosse para Série B, talvez a gente pudesse pincelar os nomes melhores. Mas é um absurdo pensar nele, dado que ele está fazendo um bom trabalho. Pois eu vou te dizer, o filho meu, se a gente subir para Série A, o Lisca fica. Tomara que seu feeling dê certo, seu feeling da puta. o único conta que vai ter aí é se a China chegar pagando ele. Eu acho que contra a China, ali, dependendo da situação, como não vai ter pré-temporada, acho que ele toparia ficar igual fazendo mais ou menos o que foi o Roger Cine no Fortaleza. Pelo menos ficar até segurar que o time não vai cair e tudo, acho que isso ele daria uma chance. Mas assim, o Condé. Ele passou por aqui na época que ele estava começando a carreira, pegou a fase ruim nossa também. Depois disso, ele teve alguns trabalhos bons, outros não tão bons, mas esse ano o trabalho dele com o Sampaio Corrêa está sendo positivo. Agora, se for trazer ele, tem que trazer junto o Caio Dantas, né? Que é quem está ajudando bastante o trabalho dele lá, né? Não é? Pois é. Já que é para fazer um revival, né? Vamos trazer bastante. Os dois de volta, pelo menos. Não, para mim, Léo Condé para a Série A, eu não dou conta, não, velho. Na boa. Uma coisa que me preocupa um pouco nessa questão do técnico, só para com relação à China, que a temporada chinesa costuma começar ali no começo de março. O problema vai ser se o Lisca sair pós-campeonato mineiro. Aí é o pior dos cenários, né, na verdade. Né? Mas na verdade, o campeonato mineiro começa em fevereiro ou março, né? De todo modo, sairia no meio do campeonato. Digo, é bom a gente já ter um técnico. Eu acho que na pré-temporada. Eu acho que é no começo, cara. Eu acho que o primeiro jogo do Campeonato Mineiro é tipo dia 10 de março. Mas de todo modo, assim, eu quero dizer que é importante que o técnico já esteja aqui para participar da formação do elenco. Né? Não foi o que aconteceu com o Lisca, mas ainda assim eu acho que é o ideal. Positivo. O Bernardo aqui está lembrando, ó. Após o amarelo do lateral esquerdo das Marias, ele fez mais 5 faltas na Denir. E beleza. O Sérgio Labruna é descendente de um dos nossos fundadores, do Fioravante Labruna. Parabéns, rapaziada, pelo alto nível das informações e discussões proporcionadas por vocês. Muito bom ter quem defenda a nossa América contra esses vilões do futebol brasileiro. Vamos continuar contra tudo e contra todos. Sempre foi assim. Saudações. Abraço aí também, Sérgio. O Paulo Braga está perguntando. Boa noite. Já tem alguma notícia da renovação ou não do Lisca? Paulo, a gente já teve muito próximo, viu? Até onde eu sei. Mas aí pintaram... A primeira proposta que pintou foi do Inter, na época que eles trouxeram o Abel. E isso fez com que a pedida do Lisca aumentasse um pouco. E até onde eu sei, tá? Isso é... No, assim, as fontes me disseram, mas não sei se confirma, tá? Até onde eu sei foi isso. E essa proposta da China, que é o que o Geraldo está perguntando também, levantaram um pouco isso aí. Meu feeling é que se a gente for para a Série A com o dinheiro, a chance do Lisca ficar muito grande. Tá? A gente, Jairo, a gente pode ir para a Série A e para Libertadores, hein, bebê? Pois é, então. E aí a questão é grana, né, cara? Também ir para a Série A sem dinheiro também é complicado, né? Então, eu acho que passa um pouco por essas duas coisas aí, né? O Bernardo está falando que se ele não ficar para a Série A, eu gostaria do Dorival Júnior. Eu gosto do Dorival, acho um bom nome. Acho que o time dele é o tipo do time que a gente provavelmente brigaria meio de tabela com ele, na minha opinião. É um cara que me agrada também. E se a gente realmente conseguir esse acesso, eu entendo que o nosso foco é ficar pelo menos 2-3 anos na Série A. Estabilizar, mudar o patamar do time e começar a brigar igual o Fortaleza está aí, já jogou um campeonato internacional. É isso. Não vejo muito diferente, não. Né? Thales, o que você quer falar sobre o CSA, meu querido? Jogo chato daquele ontem? Chato, achei. A única raiva que fez foi o Rodolfo perdendo pênalti de novo. E uma... Então, algumas coisas a se falar desse jogo, né? O que eu já comecei a falar no resumo e tudo. A gente dominou o CSA, cara. Só um time, meu Zé Ruela, quer falar alguma coisa? Oi, filho. Ah, tá. Vocês falam sobre o CSA que o Vitor quer fazer cocô. Volto daqui a pouco. Ah, tá. Bom, sobre o CSA, eu acho que, como até cheguei a falar um pouquinho sobre isso antes, que eu gostei muito da postura do time. Tipo, cara, a gente dominou o CSA. Parecia que era o América que estava jogando em casa contra um time do meio para baixo de tabela, assim, no primeiro tempo. Deixou o time deles doidinho, marcando em cima, o Ademir fazendo uma partidaça. O que preocupou foi uma coisa que o América já demonstra em outros jogos também, que assim, não matar o jogo. Eu acho que isso é um defeito nosso. A gente, contra o Juventude, foi um pouco assim, a gente sofreu porque não matou o jogo. Contra o CSA, isso voltou a acontecer, né? Na verdade, até perdemos bastante gols, assim, outros que a gente deu um pouco de azar. Aquele gol cara a cara que o Rodolfo perdeu. Tivemos um azar também na bola na trave do menino Anderson. Perdeu o pênalti depois. Eu achei assim, a gente teve muita chance de fazer um jogo tranquilo e a gente acaba que não consegue. Porque falta esse gol. E um outro ponto que eu acho que aí, assim, eu não sei se é só se fosse o Lisca, se as mexidas seriam as mesmas, mas eu achei as mexidas também muito ruins, assim, no geral, né? A gente terminou ali com um ataque com Léo Passos, Carlson, mas acho que o Carlson foi até um pouco no meio, na verdade. Enfim, eu não gostei da forma. Felipe Augusto com camisa 9, e Léo Passos no ataque. Entrou com o Carlson. Eu acho que assim, foi meio esquisito a mexida ali. Não gostei e não surtiu tanto efeito, porque acabou que no final ali o CSA podia ter feito um gol. Teve pelo menos duas finalizações dentro da área. Um cara perdeu o equilíbrio, o outro cara finalizou por cima do gol. Então, assim, não gostei das mexidas ali. Os últimos 15, 20 minutos não foram bons. Mas, de um modo geral, a gente, no primeiro tempo, ele estava dominando o CSA muito pra cima. A gente podia virar o primeiro tempo dentro de 2-0. Depois ainda teve a chance de fazer 2-0 com o pênalti. O América precisa de finalizar. De finalizar e ter a sabedoria de matar o jogo, né? E até um negócio interessante, o Rodolfo estava fazendo uma partida muito ruim, mas eu imagino que deve existir uma hierarquia em termos de quem que cobra o pênalti, né? Mas eu fiquei pensando, imagina se o menino Léo Passos já tivesse entrado, né? Pelo menos o pênalti, aquele fedazão que sabe bater. Pois é, cara, eu a gente tem... Pra mim, acho que o jogo de ontem é muito chato. Mas no sentido de um jogo que o América tem o costume de fazer, que é esse. Domina o jogo, mas não marca gol. Fica aquele lesco-lesco, toca para um, a bola vai lá na linha de fundo, a bola volta. Entendeu? Então, assim, eu acho que realmente o América dominou, mas fica esse jogo lesco-lesco, cara. E aí quando entrou esses reservas, e aí a gente pode até falar aqui um pouquinho sobre isso, cara, não agrega nada, não agrega nada. Agora, vamos conversar também o seguinte. Primeiro, a falta que o Zé tá fazendo. Demais, e essa lesão tá esquisita. É a falta que, porque em teoria a gente sempre fala assim, ah, se o Flávio entrar, a gente tem um jogador para chegar mais na frente. Não, porque a gente perde a segurança lá atrás e o Flávio não tem a qualidade para ir lá na frente. Ou seja, não tem liberdade também, eu acho. Marca pior. Isso, ele marca pior que o Zé e não chega com a mesma qualidade lá da frente do Zé. O Zé, o passe dele esse ano melhorou 200%. Então, esse fundamento está muito melhor. Segunda coisa, Alê barra Giovani, né? Alê tá é uma preguiça de jogar bola. Aquela falta que ele fez perto da entrada grande área ontem, aquilo é uma ignorância, bicho. É nele que já que a bola, já viu a bola. Embora, ele vai e bota nas pernas do cara. Não, então, assim, pior, foi ele que perdeu a bola para hoje, que hoje não é uma falta. Ele estava com a bola dominada dentro da área, tentou correr, que não é possível que ele não sabe até hoje que ele é lento, aí ele perdeu a bola e fez a falta. Então, para mim, eu vou falar com você que a perda de qualidade grande que a gente teve, principalmente no meio do América, tem dois nomes, Flávio e Ale. Tá? São reservas, tem que jogar, mas os dois ao mesmo tempo tá difícil. E outra coisa. Mas o Alê não é reserva, né, cara? Oh, então, virou, né? O Alê não é reserva. Mas não tá jogando, cara. É. Hoje o futebol é pra ser. É pra ser. Voltou mal, cara. Voltou mal, muito mal. Parece aquela conversa de que o Sampaoli quer ele, não sei o quê, que ele é moderno. Ó, subiu a cabeça, filho. Entendeu? Não, e assim, eu até acho que a única coisa que eu mudaria um pouquinho ontem, não achei que faltou só... A gente teve muita chance. Faltou é... Por que o nosso atacante principal, que podia ter feito um 3 gols ontem e aliviar o negócio pra gente, tá com aquela síndrome da renovação, né? Renovaram com ele por mais tempo, foi da compra e acabou o futebol dele. Falta objetividade. E aí que tá. Você pega o Rodolfo. Ó, sinceramente, jogador gordo tem que jogar 3 vezes mais. Sinceramente. Porque se o cara tá perdendo o físico, ele tem que dar sangue. Na Copa do Brasil, ele tá achando gol. Cadê os gols na Série B? Será que é o quê? É compromisso? O que que é? Não sei. Entendeu? Então, assim, ontem jogou muito a Ademir. Ademir tá completamente estável, jogando bem praticamente todo jogo. Felipe Azevedo é o Felipe Azevedo. Nota 6, nota 7, danado. Não é isso? Nota 6, nota 5 já. Voltou a ser o Felipe Azevedo que a gente conhecia. É, porque antigamente a gente tinha esperança dele bater de fora da área, dele fazer um lance diferente. Acabou, então, cara. Ele é um nota 6, nota 7, porque aí eu olho pro banco e vejo Carlson e Felipe Augusto. Cara, gente, que finalização bizonha do Felipe Augusto no meio de campo. Nunca vi um negócio daquilo. O narrador até achou que era um lançamento. Pois é, não dá, cara. E aí o nosso sempre criticado Léo Passos, dentro do que o Rodolfo tá fazendo, tá virando alternativa. Ah, não tá não. Discorda-se. Não tá não. Eu acho que não. O que Léo Passos fez ontem? Não, calma. Ontem... Léo Passos, a bola bate nele. Mas ele entrou no time ontem todo desarrumado. Eu acho que a questão do Léo Passos é que o Rodolfo não tá fazendo gol e não faz aquela pressão lá na frente, né? O Léo Passos também não faz gol, mas ele é o famoso volante do ataque, né? Que alguém mandou aqui outro dia. Então, pelo menos, ele pressiona um pouquinho. Mas, assim, eu não acho que o Léo Passos deveria ser titular, viu, gente? Pelo amor de Deus, não é isso que eu tô dizendo. Eu acho que o Rodolfo é titular. Só que eu tô dizendo que, às vezes, a gente fica pensando assim, poxa vida, tá na hora do Rodolfo sair. Quem tem lá pra entrar no lugar dele, geralmente? Que é a opção do Lisca, ele seja o Léo Passos. Carlson, Felipe Augusto, Léo Passos, Berola, os últimos Vitão. 15 minutos, Vitão e acabou. E é isso aí, filho. Aí, se vocês me falarem, Vitão tá voltando agora da Covid, né? Tá. Bom, acho que tá, né? Pois é. Então, aí eu vou até puxar uma pergunta aqui, um comentário, do Gilmar. O Gilmar tá perguntando aqui, ó. Queria ouvir a opinião de vocês. Carlson, Felipe Augusto e Léo Passos ou Carlos Alberto, Cauê e Vitão? Eu vou dar a minha, Gilmar. Carlos Alberto e Cauê, eu não vi bola o suficiente dos dois ainda para eu falar, para eu cravar ainda não. O Carlos Alberto, que eu vi em alguns jogos do Sub-20, parece promissor. E o Cauê é liso. É aqueles atacante canela de pau que sai com a bola desembestado. Então, Carlos Alberto e Cauê, eu nem vou dar palpite, não. Agora, que o Vitão está muito acima de Carlson e de Felipe Augusto, Léo Passos, dentro do que ele faz, que é, como diz aí, é o nosso volante do ataque, ele faz bem. Não é atacante, não é a dele. Agora, o Vitão aí, para mim, já merecia ter tido mais chances, tá? Na minha opinião. Mas eu acho que o Cauê também. Pelo que o Cauê joga na base, eu acho que tem muito mais bola que o Felipe Augusto, pelo menos em termos de ser mais promissor, né? Olha, eu até assim, eu não, não vi, eu não lembro de ter visto nem o Cauê, nem o Carlos Alberto jogar. Mas eu vi os outros. Já é o suficiente para falar que os dois merecem mais chance. Assim, pelo menos me surpreenda vocês aí. Eu não sei se vocês são bons ou ruins, mas se forem ruins, no máximo vão dar igual aos outros caras. Então, assim, não vi jogar, mas pô. E vamos conversar. Se a gente não produziu dois atacantes melhor do que Carlos e Felipe Augusto, pode fechar a base, né? Até o gol eu queria ver no lugar ali do Léo Passos, assim, para fazer gol. Pelo menos o nome ele tem, já te deu. Qualquer um dos atacantes do elenco do Sub-20, os que estão jogando ou não. Se você falar assim, olha, você quer jogar aqui com o Felipe Augusto ou esse Zé das Covas aqui que acabou subindo o Sub-20? Ah, vai com o Zé das Covas. O Carlos Alberto essa semana aí num jogo do Sub-20 aí, ele perdeu um caminhão de gol. Nível Felipe Augusto de falta de mira. Ah, não, aí não, porque o Felipe Augusto conseguiu não acertar nem sequer a área no chute do meio de campo. Não, velho, ele é complicado. Essa semana aí foi pesado. Foi. O chute não chegou, não teve força nem pra chegar na linha de fundo. Com relação ao Carlson, é um jogador que entra escondido, né? Ontem ele, se você for, esses negócios de scout, de estatística de jogo, se bobear, ele pegou na bola umas duas vezes, três vezes no máximo. Um jogador que se escondeu ontem do jogo. Então, cara, ele não tá entrando como atacante, né? Ele tá entrando geralmente no lugar do Ale ali, no lugar do Giovani, tá fazendo meio que a meia. De qualquer forma, pra mim, Felipe Augusto não dá, cara. Felipe Augusto não dá, é um jogador. É ruim falar isso, é pesado falar isso, mas é um jogador medíocre, cara. É aquele negócio daquela nossa cota anual de jogador resto da cachorrada que vem pra cá, né? É os capixaba, restos de bicharada e cachorrada. Marion. Né? Caion, Marion, Judivan. Então, assim. E a gente não aprende, cara. A gente não aprende, cara. Sacou? Eu acho que o Felipe Augusto foi do Operário, não foi, não? Mas ele é oriundo da bicharada, da cachorrada. Não sabia, não. É, oriundo da bicharada, da cachorrada. Então, assim, não dá, cara. Não dá. Exatamente a pergunta do rapaz aí. Melhor a gente investir nos nossos jogadores, cara. É melhor um Vitão dar errado do que você ficar nessa insistência aí com esse Felipe Augusto. Até ontem lá no grupo nosso, vamos chamar de particular, o Lucas falou sobre isso, do Felipe Augusto. Aí teve sobre o Rodolfo e Felipe Augusto, nem lembro como é que foi a discussão. Só sei que a gente terminou no lance bizarro do Felipe Augusto, que ele tentou um chute no meio de campo, que eu até falei, eu até perguntei pro Lucas se realmente ele preferia o Felipe Augusto ao Rodolfo. Nas circunstâncias do jogo, né? É bizarro, cara. Não dá, sacou? Não dá. Olha, assim, a acho que já saiu da Série C, né? Tá em tempo de trazer o Rubão pra ser banco do Rodolfo aí, né? Carlson tocou na bola 12 vezes ontem, viu, Thales? Foi? O Carlson tocou na bola 12 vezes. É, mas me surpreendeu. Foram me surpreendeu. 12 passes, assim, só. Me surpreendeu. Isso aí. Só pra fechar aqui, então, o Sérgio Abrão tá falando: quando o Ademir sai do time perdendo 70% ou mais do poder ofensivo, precisamos de mais atacantes. Ontem foi 100%. Foi mesmo. Você lembra aquela cena do Forrest Gump, que eles colocavam a seta de para que lado que ele tinha que correr, e depois tinha que soltar uma faixinha para quando é que ele tinha que parar de correr? Tem que botar uma faixinha para os nossos atacantes. Então, gente, o gol é para lá. É um tal de toquinho de lado, não sei o quê. Meu filho, atacante tem que fazer gol. E isso aí o Ademir já entendeu certinho. O Zé Ronaldo Pereira Júnior tá falando aqui, ó, dos nossos reservas para ataque, Léo Passos é o melhor. O Paulo Braga tá falando do Vitão, que tá com Covid. Eu acho que ele já tá no final, já tá voltando. Acho que ontem ele já ficou no banco, né? Não ficou? Não lembro. Eu acho que ele tava no banco, sim. Já tava no banco ontem, não entrou porque não quis. E o Gilmar aqui tá falando da base, e o Bernardo perguntando, me pergunto como o Felipe Augusto foi artilheiro do Operário na Série B ano passado. É porque, o Bernardo, o Operário, eles tinham uma equipe de operários que movia o gol para onde o Felipe Augusto chutava, entendeu? Quando o Felipe Augusto chutava, tinha uns operários para ficar movendo o gol na direção correta. Para ver se ele acertava. Ruim demais, viu? Vamos para a Bala e Colatina? Bora. Bora. Então, não tivemos bala da galera por motivo de extrema putice no jogo contra o Cruzeiro. Não tivemos cabeça para elaborar a lista de bala e colatina da galera após o jogo contra o Cruzeiro. É, o que diga-se de passagem aí, nossa audiência. Quase que houve uma dissolução dos decadentes, porque eu fui agredido moralmente, verbalmente. Mas como eu sou uma puta, eu nem liguei. É, mas é a nossa. É a nossa puta. Puta gorda. Então, mas aqui, sinceramente... Ah, não dá pra ter bala, do, de não, bala ali, não. Não, eu não vou ter colatina, não. Colatina pra mim é o juiz. Não tem, é o juiz. Não tem, no campo, eu acho que o Flávio mereceu. Não, mas é, mas assim... Eu sinto que o menino Felipe tem um negócio com o Flávio. Eu, na lista do Colatina de ontem que eu falei, eu não coloquei Flávio. Ele falou, tem que ter o Flávio. O negócio dele é pessoal com o Flávio. Mal. Ah, mas teve muitos piores. Não, não, mas eu, no jogo de quarta-feira, o time ficou tão abalado que não, sabe, não dá nem pra cobrar nada, não, sinceramente. Eu vou votar no juiz e pronto. Eu não vou votar em ninguém, não. Felipe, vai você aí. Ah, eu faço assim, eu acho que o Flávio jogou muito mal. E o segundo gol... Se for pensar assim, o lance que ele jogou até o escanteio que entrou foi uma falta ridícula que ele fez na entrada da área, assim, de frente pro gol, né? Uma falta muito burra. O cara ele tava de costas, ele deu uma chegada no cara por trás, o juiz marcou a falta, ele foi mesmo. E cara, depois saiu a cobrança que o Matheus palmou mal, escanteio, e aí teve gol, né? E acho que ele não tem jogado bem. Mas, né, a derrota em si foi pro Porto Arthur, né? Então eu ainda acho que é ele, é o árbitro. Mas o Flávio tem jogado muito mal e acho que contra o Cruzeiro ele conseguiu ser pior ainda do que contra o CSA. E você, Lucas? Eu concordo. Eu até vinha falando isso do Flávio desde o jogo contra o Inter também. Eu acho que o Flávio não tem a mesma pegada. E os jogos, quando o Flávio é o volante, os outros times geralmente têm uma tranquilidade muito maior de dominar a bola ali, um pouquinho à frente da nossa grande área, que são coisas que não acontecem quando o Zé Ricardo está jogando. O América tem aquela, quando defende, aí não vou falar tecniqueza, mas quando passa aquela primeira linha do nosso meio de campo ali, fica o Flávio o primeiro volante, depois tem a nossa linha de zaga, né? Os outros times, quando o Flávio tem jogado, eles têm uma facilidade muito grande de dominar a bola ali no meio. E eu acho que isso vem acontecendo e aconteceu bastante com o Cruzeiro também. Eu acho até que no último jogo entrou aquele menino do Atlético Paranaense, né? Quem sabe ele tem uma pegada um pouco maior e ganha um ritmo ali, talvez fique sendo o primeiro substituto do Zé, mas realmente a gente não está tendo a tranquilidade defensiva que a gente geralmente tem com o Zé ali atrás. Você está curioso com a pegada do Léo Gomes, ou, Lucas? Um pouquinho, né? Tá certo. Tá, e você, meu filho? Fala o seu colatinho aí. Então, até emendando o que os meninos leucas aí falaram, particularmente, eu gostei muito da partida do Sabino, cara, e até hoje não entendi por que ele não continuou no time. Pra mim, vocês estão falando do Léo Gomes, mas pra mim, no lugar do Zé Ricardo hoje é o Sabino, jogou muito bem. Verdade. E com relação ao Colatina, é o juiz lá, o Dover, Davor, sei lá como é que chama o nome lá do tio Queda lá. Dilson Freitas. Dilson, sei lá o que é. Davidson, sei lá, o Darwin lá. Ele é o Colatina. Né? O Together lá. Esse é um Colatina que eu gostaria muito que fosse abraçado pelo Alisson, para nunca mais ele apitar na vida dele. Fato. Menino Alisson, pode ir lá. Nós vamos pagar sua passagem, viu, Alisson, para Belém. Pode ir lá dar um abraço nele. Mande fotos desse evento catastrófico aí. Relação à bala, vocês querem eleger um? Racilã. Racilã, como ele vai ganhar uma suspensão aí, alguma coisa, pelo menos um bala e um abraço do Thales, ele vai ganhar, então. Todo mundo. Acho que, Felipe. Eu acho que o Alisson vai precisar de dar um abraço no técnico. No ano que vem vai estar apitando lá um Tuna Luz e qualquer coisa ali na segunda divisão paraense. Acho que depois desse último jogo eles não vão dar espaço para esse rapaz mais, não. Já tá arrumadinho já, meu filho. Já tá com o dinheiro no bolso. Tá tranquilo. Agora ele é suplente de vereador, vocês viram? Nossa. Tá tranquilo. O Felipe, ia ser bala. Eu vou de Racilã também, então. Anderson Racilã, nosso presidente, aí ganhou, então, um abraço, Dmitry Tales. Além de tudo, né? Ele vai. A NAF lá ficou de meter um processo em cima dele, né? Isso como aí. Ele é advogado, ele vai se divertir ainda podendo ganhar uma ação contra a NAF, né? Bacana. Nos convide para presenciar esse evento aí, metendo os ferros vagabundos. Bom, bala da galera com o jogo com o CSA. No jogo com o CSA. O Bala da Galera foi eleito aí, ó, sem sombra de dúvida. Menino Ademir. Opa, peraí. Olha lá. A gente. Aí, ó. Agora o correto. Eleito Menino Ademir com 77,2%, seguido de Messias com 10,5%, Cadiquioli com 8,8% e Juninho com 3,5%. Eu vou de Ademir, sem sombra de dúvida. Tá jogando muita bola. Thales. Cara, eu vou, por incrível que pareça, eu vou até para uma questão até de não vou dizer hombridade e tal, mas de reconhecimento, que é um cara que eu sempre critiquei muito. Eu vou no Juninho, cara. Vou no Juninho. Eu achei que ele fez uma baita partida ontem. Baita partida. Bacana. Lucas? Eu vou votar no Ademir também, porque para mim, assim, tá sendo o pulmão do time ali, marca bem, tá desarmando o time na frente, tá fazendo gol. Você não parece, se não me engano, é um artilheiro do América na Série B, né? Não tem muito o que discutir, não. Eu só queria fazer uma ressalva aqui pro Cavicchioli, que pelo menos ontem ele parou com uma palhaçada de aqueles que igual que ele teve o erro contra o Oeste, que às vezes ele tenta gastar um tempo ali, ou então com o erro que ele teve com o Bahia saindo mal com o pé. Acho que ele tá jogando mais sério agora. Quando aperta, ele dá bicudo mesmo. Ele primeiro vai e segura a bola antes de tentar gastar o tempo com a bola em movimento ainda. Parece, pelo menos nesse último jogo, que ele aprendeu. Isso aí. Felipe? Para o jogo do CSA, eu acho que o melhor campo foi o Ademir também. Então, beleza. Ademir ganhou um abraço aí de menino Thales. Vamos para o Colatina. Bom, Colatina teve grandes discussões aí. Pelo menos 6 entrariam na discussão aí. Mas ganhou Rodolfo com 57,5%, provavelmente muito pelo pênalti, né? Mas seguido aí por Ale com 20, Felipe Augusto com 15 e Flávio com 7,5. Gente, o que acontece? Rodolfo tá merecendo bater um pênalti. Eu achei um pênalti displicente. Achei um pênalti assim. Eu achei mal batido. Tá fora de forma. Parece que não tá se motivando nesses jogos da Série B. Isso aí talvez precise de uma conversa muito séria do Lisca para ver o que é que tá acontecendo, porque ele tem futebol, ele é um bom jogador. Não é igual o Felipe Augusto, que até hoje não mostrou, mas o Rodolfo é um bom jogador. Então, assim, talvez mereça uma conversa motivacional aí. Mas eu vou votar no Alê. O Alê fez uma partida péssima ontem, errou tudo. A bola, quando ia no pé dele, a jogada morria. Então, eu vou de Alê. Felipe? Eu vou de Rodolfo. Eu acho que, assim, se a gente teve algum sofrimento no jogo ontem, foi porque ele perdeu chance da compound. E não dava pra perder nem o lance cara a cara lá e nem o pênalti do jeito que ele bateu, né? Então, ainda que, tipo assim, o Alê jogou muito mal. Acho que o Flávio também jogou muito mal. O Felipe Augusto, então, nem se fala. Não dá nem pra comentar o que ele fez em campo. Mas eu acho que ele sofreu no jogo muito por conta dele, né? Então eu vou de Rodolfo. Rodolfo, 2 votos. Lucas, seu voto? Vou de Rodolfo também. Eu acho que mas, se não me engano, acho que era o Juventus da Moca. Ele tinha uma parceria, uma rádio lá, tinha uma parceria com uma loja de esfirra, que eles davam o prêmio do melhor em campo e ganhava 2 caixas de esfirra. Eu acho que a gente podia fazer uma parceria com alguma pizzaria ou burgueria com o Rodolfo, e daí ele se motiva para esses jogos também. Ganhar um burgão, ganhar uma pizza de frango, um catupiry. Talvez ele jogar. Mas aí você melhora a motivação, piora a condição física, não adianta. Não vai ter como piorar, mas aí ele corre, gasta as calorias durante o jogo e recupera, pelo menos ele mantém aquele pezinho ali, metendo os gols dele. Tá certo. E você, Thales? Então, inicialmente eu iria de Felipe Augusto, cara, mas o xará dele, menino Felipe, me convenceu. Muito do aperto que nós passamos foi pelo gol perdido, pelo Rodolfo e pelo pênalti que ele desperdiçou. Então eu vou de Rodolfo também. Então é isso, menino Rodolfo ganha um abraço do Alisson Fernandes. Sumido desse programa, viu, Alisson? Você faz favor de voltar aqui, volte a viver ao nosso lado, viu? Tá, está saudade do meu bebê, saudade aí, do meu bebê. Tá ouvindo, né, Alisson? Ah, depois não tá ouvindo aí, fudendo. Depois você chama no WhatsApp aí e marca a sua volta, triunfante. Bom, essa semana, então, nós temos Sampaio Correia na terça-feira, terça-feira feriado, às 19h15. E temos o Paraná no sábado, às 19h. Quantos pontos? 4. Isso que eu ia falar. Pelo menos 4 já tá bom. 3 contra o Sampaio e o empate contra o Paraná. Mas o Paraná em casa também, não é? Eu conheço a América. Ah, tá. 4 pontos. Mas assim, na teoria dá pra fazer, a obrigação nossa fazer 6, né? O time que tá brigando pra Chapecoense, pra acesso e título, tem que ganhar os 2. Mas eu acho que pelo menos 4 já tá bom. Ó, se puxar 6 pontinhos essa semana, a chance da gente colar na Chapecoense é bem grande, viu? Porque Chapecoense essa semana joga com o Avaí fora e com o CRB em casa. Pode ser que tenha um tropeço aí, viu? Então, se a gente fizer 6 pontinhos, a chance de a gente está 4 pontos deles. Estamos a 5 pontos do quinto colocado, né? Que é outro indicador importante para nós aí, né? E essa semana, para mim, o Sampaio Correia é o que nós precisamos ganhar. O jogo com o Paraná não me estressa muito, não. Mas com o Sampaio Correia é importante ganhar. E a gente tem feito bons jogos com o pessoal de cima. É o nosso complexo de Robin Hood, né? Pois é, cara. Paraná falar em complexo, só para conhecimento, o São Bento foi rebaixado ontem para a Série C, tá? Série D, né? Série D, desculpa. Esse praga de americano pega mesmo. Isso aí. Bom, então, Lucas, esportes especializados? Bom. Então vamos lá. Essa é a mensagem da Dora. Nossa. Então, claro que tem vinheta, é óbvio que tem vinheta. São duas coisas. Esportes especializados com Lucas. Te cortei. Ha! São duas coisas. Primeiro, essa vinheta ridícula. E segundo, nossos resultados foram péssimos. Oi, filho. É verdade. Teve notícia boa também. Tá. No Sub-20, a gente ganhou o jogo do Botafogo por 3-2, né? No dia 3. Só que provavelmente a gente já meio que. A gente está virtualmente eliminado já. A gente está com um jogo a menos, com 18 pontos. Mas o oitavo colocado, que seria o primeiro ali para a gente buscar uma classificação, está com 27. Então, se a gente ganhasse, a gente iria para 21. Precisava de tirar 6 pontos em 2 rodadas. Assim, dificilmente a gente vai buscar. A gente já está virtualmente ali eliminado do Brasileirão Sub-20. Já tínhamos sido eliminados do Brasileirão Sub-17. No feminino, as meninas que já foram eliminadas da Série A2 do Brasileirão, de maneira até, na minha opinião, surpreendente, porque a gente ganhou o primeiro jogo da fase mata-mata fora de casa, a gente acabou perdendo em casa e fomos eliminados. As meninas, acho que não absorveram bem esse resultado e tomaram uma cacetada do time das Marias. Perderam por 7-0. Sim, não vi o jogo, mas algo de muito errado aconteceu ali, porque, enfim, então, a diferença técnica não era para ser tão grande assim. Deixa eu abrir um parênteses aí, Lucas. Você me desculpa sobre a questão do feminino. A gente tinha uma treinadora, Kathleen, será como é que chama a menina? Que vinha fazendo um trabalho muito bacana, cara. E ela foi dispensada, até hoje ninguém entendeu por quê. E a justificativa foi para trazer alguém com alguma formação, com não sei o quê, com puta que o pariu, e aí, olha o que deu. Assim, nesse aspecto tem duas coisas, né? Ela não tinha formação, mas tinha experiência, o trabalho dela era bom, só que ela também pecou nessa questão da Série A2, né? E teve aquela treta lá com o atleta, que falaram, vai saber dos bastidores. O problema é que abriram um processo seletivo para contratação de treinador no feminino, né? E aí foi uma... Tinha um amigo meu que participou do processo seletivo, ele acabou de voltar da... Tava na Tailândia, né? Ele voltou, participou do processo seletivo, ele conhece o cara que tá trabalhando com a gestão do futebol feminino lá na América, né? Ele foi conversar com o cara, depois porque não... Nem chamaram ele pra entrevista, nem fez essa parte. Ele achou estranho, foi conversar com o cara falou, cara... Me mandaram contratar uma treinadora mulher. Então, tipo, você não podia analisar o currículo de todo mundo, só podia analisar o currículo das treinadoras que mandaram, né? E aí você limita um pouco também. Acho legal dar uma chance, mas eles escolheram uma. Ela era preparadora física do Vasco, né? Ela não tem exatamente uma longa experiência como treinadora, né? Então, sem querer insinuar, tem esse detalhe, né? Acho legal. Que queiram dar chance, até para representatividade, né? Mas o currículo acho que pode contar nesse aspecto, pelo falar de futebol profissional, né? Se tivesse, pelo menos, trago alguém com uma experiência maior e tudo, ia ser interessante, né? Mas não foi bem o caso. Bem, de futsal, ainda não tem data para retornar o campeonato, que eu imagino que o primeiro vai ser a ser divulgado o Metropolitano, né? Que ele é meio que uma seletiva para o Campeonato Mineiro, mas é uma seletiva meio esquisita, porque todo mundo que parte joga o Metropolitano fica apto para disputar o Mineiro. Mas já estão retornando, o Campeonato Metropolitano Sub-17 já retornou. Então, em breve, a gente pode ter novidades ali a respeito de quando retornam os jogos do Coelho Futsal. E a gente anunciou dois jogadores, o Luca Neta e o Henry Japa. Eu estou curioso para saber o que vai dar desse projeto do futsal do América. Não sei se os rapazes, em termos técnicos, são bons, mas em termos de até onde eu sei, Lucas, tanto o Luca Neta quanto o japonês lá, não são atletas do futsal. Eles são só para fazer exibições. Eles, assim, mas pelo que eles falaram, eles vão jogar a temporada. Pelo menos o Metropolitano. Bom, foi o que foi divulgado, né? Que eles viriam para jogar. O Metropolitano. Eu imaginei que fosse alguma coisa parecida. Tem um Fred daquele canal Desimpedidos, que jogou um tempo lá naquele time Magnus, ele fez uma série no YouTube. Esses dois, parece que eles são meio que influencers também, né, de futebol, jogam futebol de sete e tal. Assim, eu acho que, eu não sei em termos práticos o que isso vai resultar dentro de quadra, né, mas em termos de mídia, vamos colocar assim, o time futsal tá fazendo um trabalho interessante. Por fim, o futebol americano, que também não temos novidades a respeito de quando que retornam as competições, eles não divulgaram datas nem nada. Então, a gente permanece na espera aí para divulgar também o futebol americano. Ah, e desculpa, eu não falei por fim, mas tinha mais uma. Tem o América Vôlei, que ontem, depois da vitória do CSA, fiquei todo empolgado, porque para ver o nosso time de vôlei jogar, a gente vinha numa sequência de 3 vitórias, né? E se o time de futebol tem uma dificuldade para finalizar, né, de matar o jogo, o time de vôlei parece que tem esse mesmo problema. A gente perdeu por 3 sets a 0, e quando olha assim, parece que é tipo uma derrota cachapante, mas os dois primeiros sets a gente perdeu de 33 a 31. Então, quem destaca mais ou menos de vôlei termina no 25, e quando empata 24, 24, vai a 2. Mas em ambos os sets a gente estava ganhando e deixou o time virar, e a gente perdeu na decisão, aí no tie-break a gente perdeu na vantagem um pouco maior, que encerrou ali nossa sequência de vitórias, mas... Pelo menos não estão fazendo tão feio quanto no ano passado. Esse ano parece que depois da troca de técnico, o time de vôlei está dando uma subida aí. Isso aí. O final de semana não teve o clássico América Vôlei superado, né? Mas acontece. É. Os tempos estão mudando. 2020 está estranho. Então é isso aí. Temos um programa? O Thales está ali dormindo? Vamos deixar. Dormi não, bebê. Estou acordadaço. Então é isso aí, pessoal. Boa semana a todos. Grande abraço. Vamos firme. Até mais. Até mais. Falou. Tchau, tchau.